linda posturada, mas nem olha na minha cara e agora. Ela é mogada, toda linda posturada, mas nem olha na minha cara e agora. Terrível paz, whisky 12, eu me sentindo tão caro. Trajadão, ela tem faro, doido pra amar no carro. Porradão quando ela passou, tem que esconder, só aumenta o desejo. Só o seu beijo me chama meu vulgo, me pede tudo, seu malvadão hoje até de manhã. É que sempre que ela passa, quando eu fico sem graça, quebrando tudo, coitada da